Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa noite, meus amigos, eu sou o DJ Nandão, vamos começando aqui mais um Criadores e Criaturas. Vamos abrir o programa de hoje com duas bandas que estiveram recentemente aqui no Brasil. O Nouvelle Vague, que se apresentou há duas semanas atrás lá no Beco das Garrafas, cantando uma música do Echo and the Bunnymen, que tocou ontem no Rio de Janeiro, na Lapa. Vamos ouvir então a versão do Nouvelle Vague para The Killing Moon. Yeah. Sit down.

shaking a baby now. Twist and shout. Come on, come on, baby now. Come on, I'm working on now. You know you twist my little girl. You know you twist so fine. Come on, twist a little closer now. You let me know that you're mine. We're shaking our baby now. Twist and shout. Come on, come on, baby now. Come on, I'm working on now. Moro num país tropical. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. You take myself, you take myself, you take myself, you take myself, you take myself. it all. Crazy, some say. Where is my friend when I need you most? Lobão aqui no Criadores e Criaturas, representado pelo Ira com sua versão de Chorando no Campo. Outra que era baladinha e virou punk rock é Ordinary World do Duran Duran, aqui na mão do River Phoenix. Teve também a banda Ref com Self Control, grande sucesso aí da Laura Branigan. E o Lee Jackson abriu o bloco com Twist and Shout, La Bamba, Sebastiana e País Tropical. Vamos pro intervalo, quando a gente voltar tem covers de Michael Jackson, Elvis Presley, Gilberto Gil e muito mais. Aguenta. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, de volta. Vamos relembrar alguns sucessos aí de Michael Jackson, Elvis Presley, Tom Jobim e Gilberto Gil nessa sequência. Começando com Remember the Time, na voz da Monique Kessou. Just seemed like heaven, so I did it. And do you remember back in the fall? We'll be together all day long. Do you remember us holding hands in each other's eyes? We'd stay. Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when we first met? Do you remember the time when I fell in love? Do you remember the time? Do you remember how we used to talk? You know, we'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things I said? Like I love you, so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Every morning birds would sing. Do you remember those special times? They just go on in the back of my mind. Uh-huh. Do you remember the time when we first met? You remember the time when we fell in love? You remember the time? Those sweet memories always be dear to me. And girl, no matter what you said, I will never forget what it had. You remember the time when we fell in love? Remember the time? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Remember my baby. Uh-huh. Do you remember the time when we first met? Oh, remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Criadores e criaturas. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. you're always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You're always on my mind. You're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me, give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. da ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer por toda a minha vida. Criadores e criaturas. Eita versão bacana essa, não é porque tem dois primos meus nessa banda não, mas o Céu da Boca era uma super banda, cheia de arranjos vocais, que lançou dois discos, um em 1981 e o outro em 82. Essa aí que você ouviu agora é Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Eles também regravaram Gal Costa, Eduardo Dusek, qualquer dia eu toco outra deles aqui. Bom, teve também o Paulinho Mosca com Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim, Michael Bublé com Always On My Mind, do Elvis Presley, e abrimos o bloco com Monique Kessou cantando Remember the Time, do Michael Jackson. Agora, para não perder o costume, vamos botar peso nesse programa aqui. Vamos com umas covers mais pesadas agora e vamos abrir com Rock Me Amadeus, do Falco. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, come on, Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, come on, Amadeus. Criadores e criaturas. I got a feeling so down. I kept the moving. 30 Seconds of Shame gravando Outshine do Soundgarden para fechar o Criadores e Criaturas de hoje. Antes teve o Underground Moon com Beds Are Burning do Midnight Oil. Teve também o Pantera cantando Cat Scratch Fever do Ted Nugent. E abrimos esse bloco aí com Umbra et Imago cantando Rock Me Amadeus, grande sucesso aí do Falco nos anos 80. As quatro aí ficaram bem pesadas. E com esse peso, a gente encerra o programa de hoje, esperando vocês aqui de volta no domingo que vem. Nesse período aí do horário de verão, vamos começar o programa mais tarde um pouquinho também. 7 da noite é o horário do Criaturas, enquanto durar o horário de verão. Meus amigos, grande abraço para vocês, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do programa e domingo que vem tem mais. Fui! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.